Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Não confie em ninguém com mais de 30 anos. Não confie em ninguém. Sucesso Pop Mix do mês de fevereiro de volta ao som do Marcos Valle, que fez um showzaço na Miranda, no Rio. Eu estava ali bem ao lado do palco e realmente pude constatar o quanto esse músico é genial. E recentemente, é claro que o nosso gancho também gira em torno disso, alguns discos da fase mais criativa da carreira do Marcos Valle foram relançados por um selo americano. E por conta disso, claro, o Marcos Valle e seus álbuns ganharam resenhas aí nas revistas inglesas, americanas. Então teve crítica super positiva na Mojo, na Uncut, a revista Kill também, que é outra bíblia do pop britânico, teceu os maiores elogios ao Marcos Valle. Então grandes álbuns foram relançados ali, o Garra, o álbum auto-intitulado, ali início dos anos 70, enfim, e no show ele rolou algumas coisas dessa fase, claro. Então, para quem não conhece a obra desse músico, vale a pena conferir. Bom, claro que a gente vai ouvir daqui a pouquinho alguma coisa do Marcos Valle, ou algumas, se der tempo, óbvio. Mas antes a gente confere aqui mais algumas... Vamos conversar mais um pouquinho até com o Daniel Exposto, para quem está ligando agora. Ele faz parte da banda Lox, que é uma banda nova, novíssima. Tem um EP aí nas mãos. E, Daniel... Quem quiser, o Pop Mix vai fazer com vocês em breve já uma parceria para disponibilizar esse álbum também. A pessoa entrando no site já vai estar escutando, podendo baixar. Mas o pela internet é fácil, né? Para quem estiver ouvindo e quiser. Isso. A gente disponibilizou já o EP pela internet. Entrando no Facebook, tem um link tanto no SoundCloud para poder ouvir, quanto do Mediafire para poder baixar. No Facebook da banda dá para baixar, que é facebook.com/lox.banda. Lox, L-O-K-S. E lá dá pra perceber tudo. Lá a gente coloca os shows também. Qualquer evento novo, qualquer coisa nova que a gente quer fazer, a gente publica lá no Facebook da banda. Legal, Daniel. Vamos conferir então mais uma de vocês. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir, além do Marcos Valle já citado, Autoramas. Tem Drugstore, que é muito bacana, cantando com Tom York. Volta e meia tem gente que fala dessa música até hoje. É uma música realmente muito comentada. O Drugstore voltou a se apresentar ao vivo há pouco tempo. Eles tinham dado uma parada e tal, mas o Facebook da Isabel Monteiro dá conta disso. Inclusive algumas imagens muito legais. A banda que ficou um tempão meio que encostada. Enfim, tem muita coisa bacana. O The Cure vem fazer shows no Brasil, e é claro que no próximo programa teremos aqui módulo especial. O Daniel tá vibrando aqui, você gosta do The Cure? Gosto bastante. É um clássico realmente inegável, e no próximo programa teremos módulo especial com eles. A Regina Spector também vem tocar em terras brasileiras, vem Lollapalooza por aí, muita coisa bacana na sequência, e tudo será devidamente acompanhado pelo Pop Mix, não só aqui no programa, como no nosso site, no UOL, popmix.com.br. Agora, qual que vai, Daniel? A segunda do EP, né? Agora, a segunda é... Vamos conferir Revolta de Plutão. É, Revolta de Plutão. Que pela ordem do EP, né? Segunda mesmo. Fala, é você? Não, é quem canta agora... Nessa daí é o Rodrigo. A gente inverte um pouco os vocais. Essa aí é mais influenciada pelo alternativo americano mesmo, e também por Oed, guitarra pesada o tempo inteiro. É barulho do começo até o fim. É legal que são duas vozes, então é uma coisa que remete a clássicos, né? Desde os Beatles, Lennon e McCartney, embora eles tivessem também outros brilhantes dois músicos que cantassem, porque até as músicas que o Ringo cantam são legais, e muito, né? A Little Help for My Friends é um belo exemplo disso, né? Clássico. George Harrison, então, nem se fala, mas mesmo, né, na história recente, né, do Clash pra cá, muitas das bandas tinham dois vocalistas ali, né? Libertines, Oasis, Acquiesce também, aproveitando o próprio Blur, né, o Graham canta algumas músicas, né, não só o Damon, enfim. Vamos conferir então Revolta de Plutão com a banda Lox. Esse som que você ouviu, você pensou que fosse um avião. Aquela luz vermelha que te seduziu foi o sinal da evolução. as coisas que você já viu. Não tem saída na religião. Esqueça que um dia você existiu. Chegou a hora da destruição. E você disse: cuidado, não acredite no que você ouviu. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. blackened shroud, a hand-me-down gown of rags and silks, a costume fit for one who sits and cries for all tomorrow's parties. We'll be right back. Tá aí a banda americana Louis 14, A Letter to Dominic. Essa banda é muito legal. Apesar do nome Louis 14, eles são uma banda americana, sim. E eu, coincidentemente, conferi um show dos caras em 2005 na França. Mas, mesmo assim, é só uma coincidência. Eles são uma banda americana alternativa que fizeram o Little Secrets, que foi o seu álbum de estreia. Ali um disco fantástico mesmo, um vinil maravilhoso. Claro que também existe a versão em CD. E com dois vocalistas também, a gente estava falando aqui com o Daniel Exposto sobre isso, e a banda ao vivo foi uma das melhores que eu já vi mesmo. Depois o segundo meio que bateu na trave, eles não conseguiram repetir o mesmo brilhantismo de quando eles debutaram com esse álbum Little Secrets e tal, que é muito bom. Corra atrás dessa banda, Louis 14, que você não irá se arrepender. Vocês já acabaram de constatar nessa música que eles são muito bons mesmo. Antes, clássico absoluto, né? O Velvet Underground com All Tomorrow Parties, que faz parte ali daquele clássico disco Velvet Underground and Nico, que saiu em 1967, capa assinada por ninguém mais, ninguém menos que Andy Warhol, e que trazia a famosa banana, que virou um ícone aí da cultura pop, do rock, enfim. E esse disco agora ganhou uma edição, mais uma edição, né? Já tem um box com 5 CDs, né? Tem versões deluxe, e agora mais uma, inclusive facilmente encontrada aí no Brasil, mais uma edição extra aí. O disco é de 67, então está comemorando aí 40, 45 anos praticamente. Essa versão pelo menos é dá conta disso, e tem vários extras, tem eles tocando na Factory, né, que era o reduto do Andy Warhol, enfim. Velvet Underground and Nico é um clássico também que todos devem correr atrás, porque vale muito a pena ouvir essa obra-prima. Bom, vamos continuar aqui com o Daniel. Daniel, eu queria que você falasse sobre o que vocês vão fazer aí, porque o que uma banda nova faz na era da internet, né? Além de hypar sua banda na rede mundial de computadores, como é que está o cenário de shows? O que vocês pretendem? A gente resolveu tirar um tempo para poder primeiro divulgar a banda na internet, ver o quanto de divulgação a gente conseguiria, para depois mesmo tentar começar a marcar show. Agora, para março, a gente está com um projeto da gente mesmo, com mais algumas bandas de amigos nossos, tentar lançar um festival, fazer um festivalzinho novo, alguma coisa do tipo, e também tocar em alguns eventos pelo Rio de Janeiro. A gente quer mesmo mostrar como que a banda é ao vivo, o que não é muito diferente do EP, não. Certo. Você já falou, já deu as coordenadas para quem quiser baixar o EP, né? Totalmente na faixa, quatro Isso. músicas. A gente tem aí no site do Pop Mix também como chegar até o Lox. E o Arnaldo Batista, que a gente já frisou, né? Uma das influências. Vocês gostam dos Mutantes, com certeza. Com e toda o Arnaldo certeza. Solo também, né? Exatamente. A gente é grande fã da carreira deles, tanto que o nome é uma homenagem ao Arnaldo Batista. Você está pensando que eu sou Loki, né? Que inclusive esse disco é fantástico, a gente já andou rolando aqui no programa, Mutante sempre acionado no sucesso Pop Mix, com certeza. Recentemente eu vi um disco dos Mutantes prensado na Rússia, numa loja de Amsterdã, e como eles idolatram essa banda, que no Brasil deveria ser mais cultuada, né? Exatamente, lá fora tem uma força legal. Se não me engano, até voltando a falar de Oasis, o Noel falou uma vez, quando estavam falando do último álbum do Oasis, do League Out Your Soul, e falaram do psicodelismo e tudo mais, e falou, não tem como falar de psicodelismo no Brasil sem falar dos Mutantes. Foi a primeira banda, assim, que... creio eu que foi a primeira banda de rock a conseguir um certo cenário legal ali. Verdade, fantástico. Rita, Serginho e Arnaldo. E agora a gente confere Miles Kane, que é outro dessa nova geração aí de músicos britânicos que eu considero como fora de série. Miles Kane é realmente muito bom. Tocou no Brasil, passou meio despercebido num festival em São Paulo. Foi bem no início da carreira dele ali. Ele já tinha feito o trabalho dele com o Alex Turner, mas enfim, não estava hypado como está agora. Depois eu o vi participando de um show do Paul Weller em março de 2012 em Londres, e foi fantástica a dobradinha ali, Paul Weller e Miles Kane, muito legal. E agora ele lançou recentemente mais um clipe na internet, no seu site, o Give Me Up, que vocês conferem agora. A música é muito bacana, pois Miles Kane é realmente muito talentoso. Vamos conferir agora aqui no Sucesso Pop Mix. We'll be right back. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.